994, chame o centro Recife, nas frequências 1245, ou então 2085. 8 no meia, bom dia, sua identificação, desça para 12 mil pés, altimetria em Salvador no 0 no meia, se autorizado na chegada mais. No 0 no meia, desce para 2 mil pés, pode voar direto do Dona, vou no 8 no meia. Autorizo ITAP, no 8 no meia. Gente, ITAP da presente, desce para 2023, vou no 8 no meia. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Vitor Charleco, decolou da 10. Coral. Papai, meu Vitor Charlie Eco. Contato radar de decolagem de manter 100, Tele Coral. 100, Coral, Vitor Charlie. 3520, assim, indicação. Desça para 12.000 pés, altímetro em Salvador, 1096, chegada mais. Autorizo ITAP. ITAP, no 896, livre aproximação, informe estabilizado na localizadora. Livre, apontará para o localizador, voo no 896. Localizador, gol no 896. O 896, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. Confirme, 189, é isso? 895. 1895, gente. Salvador, o gol 8-1-6 vai passar simbra embaixo, travado, visual com no zero. Gol no 8-1-6 avistado, livre pouso, pista no zero, vento 1-1-6, 0 graus, meia dúzia nós, pista molhada. Livre pouso, cabeceiro no zero, gol no 8-1-6. Delta 3520, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Quaternário estabilizado no localizador, Delta 3520. Bom noite no meia, no solo 855, liberando via Fox, taxia via Alfa, Juliette 03 é o portão, na minha escuta até o corte. Fox, Alfa, Juliette 03 é o portão, até o corte. Boa noite. Mike X-Ray Charlie confirmando o foi que chamou a torre. Juno, pede autorização remoto para a posição 5 do Pai Juno. Autorizado o reboque, prosseguindo até o 05, confirmando. O Mike X-Ray Charlie confirma o box que encontra-se o destino. Correndo, Suficiente. Então, só um instante para iniciar o reboque. A aeronave da Gol vai ingressar agora via Juliette, parque ao 03. Após a mesma, está livre. Iniciar o reboque, prosseguindo até o 07. E reporta no término, Max X-Ray Charlie. Localizador da 3520. 3520, complete a aproximação e chame torre 118 decimal 95. 118 95 da 3520. Salvador, bom dia, tá 3520 no final da 10. Tá 3520, bom dia, já avistado, confirmando embaixo travado? Afirmo, embaixo travado, tá 3520. Tá 3520, livre pouso, pista no zero, vento 170 graus, 7 nós, pista molhada. Flap 3. Livre pouso na 10, tá 3520. 3520, no solo 03, liberando via Eco, taxi via Alfa, Juliette 04 ao portão. Via Eco, taxiway Alfa Juliette, por portão 04 da 3520.